Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Ó, gente, jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua. Mas a liberdade é, rapaz. Olha, essa semana, rapaz, eu fiquei abestado quando eu vi meu menino, que nasceu um dia desse e tá mais sabido do que tudo. Até ontem eu falei pra ele, olha, se vai me ser tirar nota ruim na prova da escola, pode me esquecer. Aí hoje, quando ele chegou em casa, eu perguntei, e aí, como é que foi a prova? Ele me olhou de cima a baixo e falou, quem é você? Meu compadre, hoje eu tô afoito pra contar uma historinha porreta voz M6, mas primeiro, eu quero aproveitar que eu tomei banho com meu sabonete senador, que já tá no finalzinho, mas já tem um sabonete febo novo ali, já dei um brilho na careca com a brilhantina grostora, e eu vou ali na minha quermesse e já volto, meu compadre. Olá, aqui é o Rafael Dourado. E aqui é o Sapo Ninja. E aqui é o Sapo Jones. E você pode encontrar aventuras com esses dois no canal do Sapo Brothers no YouTube. Tem viagem no tempo, tem caça a fantasmas, tem confronto com monstros horripilantes. O que falta a gente ter é seguro de vida, né? youtube.com/sapobrothers. E pelos pulmões de um batráquio, desculpa qualquer coisa. Rapaz, a quermesse tá cada dia mais divertida, tá cada dia mais legal. E hoje a gente vai de comício de Beco Estreito, que é mais ou menos assim. Pra se fazer um comício em época de eleição, não carece de arrudeio nem dinheiro muito não, homem. Basta um F4000 ou qualquer meio caminhão entalado em Beco Estreito e um bandeirado mal feito cruzando da exposição. Um locutor tabacudo de converseiro comprido, uns alto-falante rouco que espalha o alarido, microfone com a franela ou vermelha ou amarela, conforme a cor do partido. Uma gambiarra véia, banguela no acender, quatro faixas de bramante escrita qualquer dizer, dois pistões e um tarol. Pode até ficar melhor, uma tossida pra tossir. Daí é subir pra riba, meia dúzia de corruto, quatro babão, cinco puta, uns oito capanga bruto e a cunha na promessa. E a pisadinha é essa, é três promessas por minuto. Anunciar a chegança do corrupto ganhador, pedir o V da vitória do dedo dos eleitor e mandar que os vira-lata do bojo da passeata traga o homem no andor, rapaz, protegendo o monossílabo de dedado e beliscão. A cavalo na cacunda, chega o dono da eleição. Com boca de fecheclé, e nesse querequequé, vez por outro um foguetão. Com voz de vento encanado, com os vivos dos babão, é só dizer que é mentira sua fama de ladrão. Falar do roubo dos homens, prometer o fim da fome, e tá ganha a eleição. E terminada a campanha, faturada a votação, foda-se povo, pistão, foda-se caminhão, promessa, meta, programa, é só mergulhar na brama e curtir a posição. Sendo um caba despachudo de politiquice quente, batedorzão de carteira, vigaristão competente, é só mandar pros otários a foto num calendário, bem família e bem decente. Ele, um diabão sério, honrado, ela, uma diaba influente, bem vestidos, bem posados, até parecendo gente, carregando a tiracolo, sem pose nem protocolo. Um diabozinho inocente. depois dessa lebreia toda, chega o Matuto e na casa do coronel. O coronel já levanta os olhos, olha pro Matuto e fala: Bildas Kenga, você vai ser candidato. Mas eu, coronel? Isso mesmo. Você vai ser candidato nessa eleição. Mas, coronel, eu não entendo nada de eleição. Como é que eu vou ser um governante? Você não entendeu. Você vai ser candidato. Você vai ser o laranja. Você não ganha nada, rapaz. Você só vai lá para defender os meus interesses, vai pedir voto cruzado, vai perturbar a eleição. Você vai ser o laranja, o goiaba, ou a fruta que eu quiser. Eu participo da eleição, não falo nada ruim com ninguém, eu ganho, você perde. Aí o Matuto diz: coronel, eu vou dizer um negócio ao senhor. Eu que sou um caba experimentado, vivido e viajado nas beiras de postulância political, eu vou lhe dizer um retalho de sabença, que é a pronúncia mais apronunciada sobre política que existe nesse mundão selvageado pelos animais, vegetariado e barrido pelas paias dos coqueiros e aguado pelas ondas do mar. Além de sintoma prefeituroso, embocadura deputadal, cancha de governador, senador, sustância de presidente, o caba para ser político no Brasil precisa no minimório dos seguintes adjuntórios. 2 pontos. Primeiro, começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Engolir muita rimunheta de caba falso, felaputista e pidão. Desatar nó cego em convenção. Escutar caqueado dificultoso de partidário que só tem um voto e olhe lá. Entrar em imbuança de campanha. Prometer como sem falta e faltar como sem dúvida. Ficar refém da língua do povo. Pegar roleta de boca com camubembe. Fazer conchavo com reservista da ditadura. Desgaviar o caminho, molde os quixó da oposição. Receitar para mais de monte. Desmurmurar mulher falsa e coiseira, acompanhar enrolamento de papel de justiça, levar fama de ter esfrabicado moça donzela, levar fama de ser corno, baitola e ladrão, aguentar fazimento de pouco de eleitor desbriado, botar tamanca pra opositor bom de peia, bater 500 quibongo de xangozeiro, gritar aleluia em sessão em igreja pegue e pague, alegrar sessão espírita, assistir meia missa e sair comungado, batizar menino feio com o nome de Desmenielson Jerry, dar de comer do bom e comer porcaria, almoçar em lata de goiabada, despronunciar discurso mafeito de candidato tabacudo, aproveitar discurso desvirgulado, sem rumo e sem ponto final, aturar converseiro duplicado mesmo depois de banzeiro, aturar gente furona e desconhecida dentro de casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo que nem ferro de engomar, acabar sua D20zinha na buraqueira, aturar babões, civis e militares, botar no braço um menino novo com fundo cagado, tomar cerveja quente de espuma murcha, tomar uísque drure sem gelo numa xícara de louça com tiragosto de canjica, beber naquelas mesonas de embuia, numa saleta escura e abafada, encostado numa cristaleira e cercado de cabos eleitorais com cada suvaqueira de torá, entregar sua taça de campeão pra time safado, chorar em velório de desconhecido, escrever bilhete com lápis com ponta quebrada, professorar as iniciais de campanha para eleitor tapado, escorregar em um lama de esgoto, gritar ó de casa em casa oca, se abrir para eleitor desabrido, pagar cana para pingunço desocupado, farejar a poeira de bunda em palanque, levar dedada no cá pra nós quando tá nos braços do povo, escutar destampatório de foguetão no pé dos ouvidos, magoar o dedo mindinho na passeata, dormir chiqueirado da mulher e dos filhos, apertar a mão de cotó, ganhar abraço fedorento, receitar caixão de defunto em ambulância, enfiar a mão em saco de dentadura pra distribuir com a mundiça, comprar voto em dia de eleição, estelionatar voto em boca de urna, entrar em buança de apuração, dar cobro de voto roubado, apertar a mão de traidor oportunista, levar choque em microfone desencapado, cair do palanque e sair todo relado e se abrindo e desconfiado que nem cachorro que caiu do caminhão de mudança. E depois de eleito começar essa camumbembagem toda de novo, Deus me livre de eu ser candidato. Chega, me faltou suspiração e eu vou parar por aqui, porque conversa de político é feito igual coceira de cachorro. Só que é um pezinho pra começar e não acabar mais nunca. E eu não me candidato mais não. Acabou-se. Eu tive medo, muito medo, meu irmão. Mas olhando corcovado, a sosseguei. Eita, jagunçaiada do meu coração, eu tô feliz demais com a repercussão do nosso programa Água de Moringa, rapaz. E por isso eu preciso agradecer as pessoas que fazem esse programa ser possível, principalmente ele. Você sabe, vai me dizer, sabe de que eu tô falando, rapaz? Ele, o Alexandre Nerdmaster, que é o host, o capitão do Paranerdia, rapaz. O Paranerdia fala sobre filmes, séries de TV, animação, quadrinhos e um monte de outras coisas, rapaz. Olha, a gente tem episódio de lista, de debate, de indicação e, principalmente, a gente dá a nossa opinião sobre tudo isso, rapaz. Acesse paranerdia.com.br e lá vai me ser encontro Água de Moringa, o Huntercast de vez em quando e, principalmente, o Paranerdia, um podcast feito para nerd. Além do Paranerdia, eu quero agradecer de todo o coração ao meu amigo Jorge, da Animesphere e da Fire Falcons Editions, ao Biel e a Prix, lá da Taverna do Beholder Cego, ao Marcelo Guaxinim, lá do RP Guaxa, a galera do Podpixel, ao mestre Rafael 47, do Tarrasque na Bota, ao Pensador Louco, ao Rafael Dourado, do Sapo Brothers, e ao Fernando Caruso, Gustavo Guimarães, Elvésio Parente, Nadja Lírio, Tibério Velasque, que fazem parte dos podcrastinadores. O meu muito obrigado! O Realidades Paralelas do Guaxinim, mais conhecido como RP Guaxa, é um podcast de RPG one-shot editado na forma de audiodrama. O que isso significa? A gente joga um RPG, eu, mais três convidados, um sistema simples que mesmo quem não joga RPG vai entender. Depois eu passo para um editor e ele troca a minha voz por voz dos padrinhos. A gente faz parecer uma grande radionovela, só que ao invés de muitos capítulos, tem um capítulo só. Venha conhecer o podcast RP Guaxa. Tenho certeza que as aventuras vão lhe agradar. Já escuto os teus sinais, eita, meu compadre! Chegamos no momento principal e mais arrepiador do nosso programa de hoje. E vamos começar com a chegada de Lampião no Céu, que é uma literatura de cordel que foi escrita por Guaiapuã Vieira em 1997. Foi um livrinho de 32 páginas e foi gravado com os repentistas Antônio Jocélio e José Vicente, caba. Muito bom, isso foi em 2005. Começa mais ou menos assim. Foi numa Sexta-feira Santa, tava o céu em oração, São Pedro tava na porta, refazendo a anotação daqueles santos faltosos, quando chegou Lampião. Pedro pulou da cadeira, do susto que recebeu, puxou as costas do sino, bem forte nele bateu, uma legião de santo do seu lado apareceu. São Jorge chegou na frente com sua lança afiada. Lampião baixou os óculos vendo aquilo, deu risada. Pedro disse: Jorge, expulse ele desta santa morada. E tocou Jorge a corneta, chamando sua guarnição. Numa corrente de força, cada santo em oração, para que o Santo Pai Celeste não ouvisse a confusão. O pilotão apressado, ligeiro, marcou presença. Pedro disse: Lampião, eu lhe peço, com licença, saia já da Porta Santa, ou haverá desavença. Lampião lhe respondeu: Mas que santo é o senhor? Não aprendeu não com Jesus? Excluir ódio e rancor? Trago paz nessa missão. Não precisa ter temor. Disse Pedro, isso é blasfêmia, é bastante astucioso. Pistoleiro e cangaceiro, esse povo é impiedoso. Não ganharão o perdão do Santo Pai Poderoso. Ainda mais tem sua má fama, vez por outra comentada, quando há um julgamento de uma alma tão penada, porque fora violenta em sua vida baseada. Eu sei que sou um pecador, meu erro eu reconheço, mas eu vivo injustiçado, um julgamento eu mereço, pra sanar as injustiças que só me causam tropeço. Mas isso não faz sentido, falou São Pedro irritado. Por uma tribuna livre, você aqui foi julgado, e o nosso onipotente deu seu caso encerrado. Como fazem julgamento sem o réu estar presente? Sem ouvir sua defesa, isso é muito deprimente. Você, Pedro, tá mentindo. Disso nunca esteve ausente. É verdade. Sobre o batente da porta, Pedro bateu seu cajado, de raiva deu um suspiro e falou muito exaltado: te excomungo, virgulino, cangaceiro endiabrado. Houve um grande rebuliço naquele exato momento. São Jorge e seus guerreiros, cada qual mais violento, gritaram: pega o jagunço, ele aqui não tem talento. Lampião, vendo o afronto daquela santa morada, disse: Deus não tá sabendo o que há na santarada. Bateu mão no velho rifle e deu pra cima uma rajada. O pipocado de bala, vomitado pelo cano, clareou toda a fachada do reino do soberano. A guarnição assombrada fez Pedro mudar de plano. Ai, égua! Em um quarto bem acústico, nosso senhor repousava. O silêncio era profundo, que nada estranho se notava. Sem dúvida, o Pai Celeste um descanso demonstrava. Pedro, já desesperado, ligeiro chamou São João, lhe disse de sobressalto: vá chamar Cício Romão pra acalmar o afilhado que só causa confusão. Resmungando bem baixinho, por raiva poder conter, falou pro Santo Antônio: não posso me comprometer. Esse padre não é santo. O que é que veio fazer? Disse Antônio: fale baixo. De José ele é convidado. Ele aqui ganhou adeptos por ser um padre adorado. No Nordeste brasileiro ele é santificado. Maravilhoso! Padre Cício experiente recolheu-se no aposento, fingindo não saber nada. Um plano traçava atento para salvar seu afilhado daquele acontecimento. Logo João bateu na porta, lhe transmitindo o recado. Cícero disse: vá na frente, fique despreocupado. Diga a Pedro que se acalme, isso já será sanado. Alguns minutos, o padre, com uma bíblia na mão, ao ver Pedro, lhe indagou: o que há para tanta aflição? Quem lá fora tenta entrar e também ser um cristão? São Pedro disse: que absurdo, o senhor terminou de falar. Mas Cícero foi taxativo: eu vim a confissão sanar. Só escute o réu primeiro, antes de você julgar. Não precisa ele entrar nesta sagrada mansão. O receba na guarita onde fica a guarnição. Com certeza há muitos anos nos busca aproximação. Vou abrir essa exceção, falou Pedro insatisfeito. No nosso reino sagrado merece muito respeito. Virou-se para São Paulo: vá buscar esse sujeito. Lampião tirou o chapéu, descalço também ficou, avistando seu padrinho, a seus pés se ajoelhou. O encontro foi marcante, de emoção Pedro chorou. Ao ver São Pedro transformado, levantou-se e foi dizendo: sou um homem injustiçado e por isso eu tô sofrendo. Circula em torno de mim, só mesmo lado ruim, como herói não tão me vendo. Eu sou capitão virgulino, guerrilheiro do sertão. Defendi o nordestino da mais terrível aflição, por culpa de uma polícia que promovia malícia extorquindo o cidadão. Por um cruel fazendeiro, meu pai foi assassinado. Tomaram dele o dinheiro de um duro serviço honrado. Ao vingar sua morte, o destino e a má sorte da lei me fez um soldado. Mas o que devo à visita? Pedro fez indagação. Lampião sem bater vista. Vim ver Padeciso Romão. Pra antes do ano novo. Manda chuva pro meu povo. Vai me ser só manda trovão. Pedro disse, é malcriado, nem o diabo te aceitou. Saia já, excomungado, sua hora já esgotou. Volte lá pro seu nordeste, que só o cabra da peste com você se acostumou. Aí Lampião voltou pro nordeste, desceu aqui, juntou gente, foi eleito, entrou na Câmara dos Deputados e falou mais ou menos assim. Seus doutor e deputado, falo sem tutubiar, pra mostrar que nós matuto sabe se a pronunciar, dizer que tá um presídio com dor e matuticídio a vida nesse lugar. O Brasil surgiu de nós tudo que vem da massa. Aí deram um nó no meio de nós que nós desse nó não passa. E de quatro em quatro anos vem vocês com o velho prano. Desatam nós e se abraça. Tamo cheio dessa bostice de promessa e eleição. Dos que vem de vez em quando se rindo, estendendo a mão. Candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão. A coisa tá envergada, tá ruim de desenvergar. Meu sistema nervosíssimo, vejo a hora é se estourar. E se estoura eu não engano, como diz o americano, na matança eu tenho know-how. Quero que vós me seis refrita o falar da minha fala. Pelo cano do revólver, imagine o tamanho da bala. Vocês que vivem arrimado nas bengalas do poder. Dou um chuto na bengala, modo de aleijado correr. Dou dedo, faço munganga, canto fira do piranga e mando tudo se fuder. Ah, para esse negócio aí. Acunho logo a tramela nas portas da corrupção, toco fogo nas lixeiras e passo de mão em mão, corto língua de quem mente, quebro três ou quatro dentes dos candidatos risão. Político que come uva, emprena safra de manga. Ah, mas vai pra lei dos desperdícios nas facas dos meus capanga. E se eu der um tiro pro mato e acertar um marinheiro, é porque tem mais honesto do que caba trambiqueiro. Diante dessa notícia, não haverá injustiça. Essa é a lei dos cangaceiros. Os deputados bom de peia, eu tiro os W do nome. Tiro vírgula dos discursos, reticência, psilone. Sapeco lei pra matuto. Meto bala nesses putos e um viva no microfone. Matuto que tem saúde, pro trabalho ele é capaz. Nós se vira, arruma água, as sementes e o preço em paz. Não vai ser protecionismo, é lei do nordestinismo dos problemas matutais. Debulhado esse discurso pros doutores deputados, tá dizida a minha meta para 100 bilhão de roçado. Depois não venham dizer que foi golpe de poder porque vocês foram avisados. Partido dos cangaceiros, o PC dos Naturá, pela lei da ignorância do Congresso Federal, assinado Capitão Virgulino Lampião, deputado federal. Eita, meu compadre! Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que tenha gostado dessa maravilha de poema. Pesquisa, busca, dá valor para as coisas do Nordeste. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço! Ei! Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Só não tive coragem pra dizer.